até o Aerostar, frequência livre estacional, Romeu Sierra, bom voo. Começamos, boa noite. Boa noite, Caramba Terra. Parou, táxi Webjet 6720, 118 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna com FIS. Direita, Alfa, até o ponto de esperada 28, lá chamada Torre 1, no 8 decimal 6, ajusta no 0, no 4, tem um ótimo voo. Direita, Alfa, ponto de espera 28, 286, 2014, 6720, obrigado, boa noite. Atento condições visuais e aponte para o ingresso do Terminal Salvador. Luiz Clube, eu acho. 43175, chama Centro Recife. Frequência 1288, alternativa 1325. Chama Recife, 1288, 1325, está 3175, boa noite. Boa noite. O Eco Juliet Eco desce para 3 mil pés, ajuste no 0 ou no 4. 1 no 0, 1 no 4, ajuste descendo para 3 mil pés, Eco Juliet Eco. 708, passando agora 170, autorizado até 150. Autorizado via, senhor. Ok, via web 7-0-8. Controle, boa noite, gol 1-9, 1-8-5-6. 1-8-5-6, contato radar, Fado 4-1-0. Subindo 410, 1-8-5-6. Charlie Mike. Ok, estabilizado agora das 8-5. Estabilizou com a pista? Ainda não, hein, quem? Positivo, Salvador, visual agora, ok? Gente, compete aproximação, chame torre 1-8, decimal 6-12, Charlie Mike. Chama na torre 118-6-12, Charlie Mike. 4. O Eco Juliette com 12 anos ou mais. Segue pra Faro ou direto pra cá? Eco Mari, só intercepta a chegada da carne. É Mari, Faro, Kari, Usa. Intercepta, Juliette. Controle, boa noite, são 3, 2, 1, 4, tenta. Informação ativa. Passando o João agora. 3894, autorizada a chegada da CARI, desça para o 040. Plano de identificação. Na CARI, na 3294. A intenção é RNAV da 288, ok? Sente. 08002, aguardando. 02 para cópia, 8002. Aguardando 8002. Mundo 649, chama Brasília 273. Mundo 756, Brasília 273-230, bom voo. Voo 856, sobe restrito nível 330, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, restrito nível 330, boa noite, voo 16, 1856. Boa noite. No 764, copia. Na escuta? Salvador, Brasília, autorizado 360. Aerovia UP 017, decolada 28, por Vasqueira, subida Gole, transição Ofito. Transponder 5467, frequência do controle em 1 no 9, decimal 8, torre opera em 1 no 8, decimal 6. Brasília, nível 360, Persolu 17. Decolada 28, curva na esquerda, saída Gole, transição Ofito. Aciona 5467, controle 198 e a torre 18 decimal 6. Correto, 05 ao portão, chamando para o pushback acionar o gol 1764. Chamarei, 764. Jet 6708 completa via Mari, reporte na final da pista 28. Ajuste 10 no 4. É, o 6708 vai prosseguir via Cari, reportará na final da 28, web 6708. Destino, Charlie Telemike? Ah, parte 3, ok. Vou ver o seguinte, então, Alfa Kilo, parte 3, o Charlie Telemike. Alfa Kilo, parte 3, Charlie Telemike. A próxima cena é Conquista? Tudo bem, eu tô sempre na Conquista, ok? Seguinte, qual nível? Nível 100. Seguinte, de coordenar. 160, pode decolar. Corrente para descartrato na travessia, desça agora ao 3.0. 1 hora e 30 dias no Nordeste, 3.0.1.2.3.3. Agora lá, o vento 272-261. 8002, copia? Afirma, pronto para cópia, tá? 8002. Salvador Galeão 360, aerovia Pesolono 4. Decolada 1-0, curva à esquerda. Pista em uso é 2-8. Decolada 2-8, correção, curva à esquerda. Subida Gole, Eval, após Crate. Gole, Eval, Crate. Código 5470, frequência do controle em 199, decimal 8. Torre 198, decimal 6. Val, depois CRAT 4050 transponder 198 controle 1186 a torre Barotan 8002. Código 5470. 5470, ok. Botão no zero, sempre pronto para o pushback acionamento, tá 8002. Chamada pronta para o pushback acionamento, tá 8002. Aguarde. Aguarde. O Juliet Checo mantém a 3 mil pés, o número 3 na aproximação. Desce via chegada Cari. O ajuste no 0 no 4. Após a posição Cari, voa para o Serra Vita 363, final RNAV. Ok, chegada Cari. Após o Cari 363, RNAV 32, então 3894. O Esgolfiosca, sua procedência, tipo de equipamento, o Esgolfiosca. É, Papa Romeu, o Esgolfiosca. Gente, reporte Paris, o Esgolfiosca. Webjet 708, está na final do procedimento VOR, já avistando a pista 28. Flat final, chame torre no noite decimal 6, o Webjet 608. Chamada torre 118-6, Web 6708, boa noite. Boa noite. Whisky Golf, eu acho que acione código 0120.

retaguarda do tráfego, após o mesmo está autorizado seu pushback e acionamento portão 05. Ciente, após o trip, está autorizado, gol 16, gol 9764. Para o táxi, POB 41, 4 horas e 20, alterna Porto Seguro. Autorizado, Juliette Alfa, ponto esperado 28, chamar a torre 1 no 8.6, ajuste no 094, bom voo. 45 autorizado, Juliette Alfa, ponto espera torre 186. Ajuste no 0 no 4. Após cara, final do puxa 28. Ciente, 2010, 1 no 0, 1 no 4, ao Marcelo Serra, Vitor 3.63, UTA 3.894. Complete final, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, o 3.894. 3.864. Puxa back, na minha, chame táxi. Tá em cima, vai chamar para o táxi, 7.64. Lutano 8002, estamos no gate 1-0 para o pushback e acionamento. Então no 0 autorizado, chame para o táxi, o 8002. Chamar para o táxi, 8002. Portão 04, pode prosseguir via Índia, tentando para a aeronave da Gol, que está fazendo push. 04 via Índia, está atento a aeronave da Gol, Webjet 6708. O Whisky Golf Oscar, reporte na rotatória. Controle, boa noite, Gol no 273, passa o 200 para o 150. 273 da Gol, acione identificação, autorizado via descida via IPIT, chegada IPIT, o ajuste no 0 no 4. 7 via IPIT, o Gol no 273, a intenção GPS da 28. Ciente, copiado. Partido após IPIT, Serra Vitor 363. Ciente. Simão e Monsetina, correto? Monsetina, tá. Charlie Mike. Ambiente, sem livre acionar, correção, sem para o acionamento, Charlie Mike. Pronto acionamento. Livre acionar, sem para o táxi. Charlie Mike. Fala Salvador, gol 1601, informação X-Ray. Para Galeão, nível 400. No 601, no Galeão 400, confirme o 36. Alfa Bravo 2, reporte, frequência alterna Brasília 2015. Afirmativo, 400. Gente, será coordenada, aguarde cópia. Obrigado. Solo Gol 1764. Pronto, táxi, tem 59 a bordo. Tá com 4 horas alternando com o fim. ...764, táxi autorizado, Juliette, Alfa, até o ponto de esperada 28, taxa Maratu em 1 no 8 decimal, 6, com ajuste no 0,4, tem um ótimo voo. Ok, autorizado, Juliette, Alfa, até o ponto de esperada 28, quando pronto, 18,6, só confirmando, táxi e Golf, tá aberta? Afirmativo, afirmativo. Ok, ciente, grato, boa noite, até a próxima. Igualmente, bom voo. Solo, papapá, Charlie da Serra. Papá Charlie Romeu Sierra, qual parte se encontra em pista em uso? A aérea está em decola 17, 360 para Rio. Ciente, será coordenado, aguarde, coordenação, número 2, cópia. Eco, Eco, Juliette Eco, informe na final do VRD, Delta Mike Eco. Boa noite, Ota 3894, Livrona Cisco, Atenas Alfa. Gente, siga um pouco mais à frente, liberando a pista e mantenha-se no ponto médio, TAN 3894. Ok, TAN 3894 já livrou aqui a pista, vai manter o ponto médio aqui. Para o táxi, TAN 8002. 764 na escuta. Na escuta, prossiga. Condições da passagem, a aeronave que agora pousou da TAM, ela vai ingressar via Alfa, mantém antes da Kilo, ok? Ela vai ingressar via Kilo. Afirmativo, vamos ter posição e CD passagem ao TAM. 394, agilize o táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reporte para ingressar no Pátio 1. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3. Salve, obrigado. 002, estamos prontos para o táxi. Eu sigo o TAC 002 com os dados. Confirme, senhor. Confirme o POB, autonomia e alternativa. Ah, sim. Nosso POB é 149, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Guarulhos. TAN 8002. TAC 002, táxi autorizado, Juliette, Alfa, ponto de esperada 28, chamará a torre 1 no 8, decimal 6. O ajuste no 014, número 2 no ponto de espera. Ok, Juliette, Alfa no ponto de espera, chama a torre 118 decimal 6, é o número 2, o TAN 8002. Eu segui igual no 764 até o ponto de espera, via Alfa da 28, o ponto de espera chamará a torre 118 decimal 6, ajuste no 014. 764, boa noite. 3897 da X-Ray, negou 360 para Guarulhos. Será coordenado, TAN 3897, número 3 agora para a cópia. Vocês poderiam confirmar a saída, por gentileza? Dael, correção, Gole, Eval, após Eudes. Gole, Eval e o fixo Eudes. Gole, Eval e Eudes, obrigado. Sr. Salvador, boa noite, Trip 5415. Trip 5415, boa noite, contato radar. Saída Coral, subindo nível 140. 140, perfeito, a Coral, 3894, mantém-se no pátio 3, aguarda instruções para ingressar no pátio 1. Ok, vai manter o pátio 3 aguardando. 3894. linha que, tá, que vai taxiar à sua frente, irá cruzar, aposte para prosseguir até o portão 05. Ok, após a passagem da aeronave da companhia, vai para o 05, tá 3894. Mike, na escuta? Afirmativo. O senhor irá dar, irá dar passagem à aeronave da TAM, que está taxiando via Alfa, devido à performance da aeronave, devido à saída também ser a mesma, aí o senhor dará passagem, será o número 3 no ponto de espera. É como o senhor espera o avião da TAM passar? Afirmativo, afirmativo. Espera então, Charlie, Charlie Mike. Aquilo, e aguarde para ingressar na Alfa. Após o TAM, que taxia via Alfa, irá cruzar sua frente, está autorizado a ingressar na Alfa com o número 3 no ponto de espera. Após a TAM, é autorizado a ingressar na Alfa, número 3 para autorizar a cidade de Jamaica. Sérgio, eu estou solicitando agora os seus dados, o PLB, autonomia alternativa, por gentileza. Altena Salvador, 4 horas de autonomia, 2 pessoas a bordo. Uno 273, autorizado a final R9, informe iniciando o procedimento. Ok, 273, autorizado R9. Sérgio Animax, prossiga via Alfa até o ponto de espera 28, lá chamará a torre 1 no 8 decimal 6, ajustando 0 no 4, tem um ótimo voo. Alfa 1 no 8 decimal 6, Charlie, Charlie Mike. Alô, alguma previsão de cópia para o papapá Charlie da Terra? Negativo, tenho contato com o setor Recife, o seu número 3 para cópia. Ok, aguardamos. Controle Salvador, boa noite, TAM 3603, informação Actually. Boa noite, TAM 3603, identifique chegada cara e desça para o nível 050. 050, extensão do RNAV da 28.